aquele que habita no seu esconderijo, em seus braços descansará. Sucederá e nem maldição te alcançará, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Levanto os meus olhos, eu sei de onde. Sei de onde.